Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus, e vamos continuar a leitura do nosso livro, A Resolução de Toda Mulher. Livro escrito por Priscila Schieder, leitura autorizada pela BV Books, Editoração das Artes, Estúdio 4, Arte Design. Continuaremos a leitura do capítulo 1, Eis Quem Eu Sou, e hoje falaremos sobre O Segredo. Meus filhos gostam de segredos. Na verdade, nós brincamos de contar segredos, às vezes, quando os amigos deles nos visitam. Ficamos toda em fila indiana. A pessoa da frente sussurra um segredo no ouvido da pessoa que está atrás. Assim, o mistério vai passando de pessoa em pessoa até o final da fila. Quase sempre, o que foi passado pelos dois primeiros da fila acaba sendo mal entendido, mal interpretado ou até manipulado ao longo do percurso. De alguma forma, a mensagem nunca é ouvida da forma clara quando retorna. E julgando a partir de nossa posição como mulheres na fila hoje, nessa cultura, a mesma coisa acontece conosco. O que ouvimos falar sobre nossa satisfação soa bem diferente do que foi falado pela primeira vez e do que foi passado ao longo dos séculos. Atualmente, aprendemos uma filosofia da felicidade que, na verdade, vem nos ensinando há muito tempo a não ser feliz. Essa filosofia afirma que sempre há algo a mais ou algum outro requisito que precisamos cumprir antes de que possamos, de fato, curtir a vida. Então, os comerciais nos bombardeiam com sugestões e recomendações com a intenção de aguçar nossos desejos e atormentar nossas papilas gustativas, nos levando a abandonar o velho, adquirir o novo e a nos descontentar com o que já temos. Se você é solteira, é preciso ter a segurança de um casamento. Se você é casada, é preciso ter a liberdade da singularidade. Se você mora em um apartamento, é preciso comprar uma casa agora. Se você mora em uma casa, é preciso ter uma maior. Entendeu a mensagem? Suas roupas deveriam ser daquela loja, seu estilo deveria estar de acordo com aquela tendência, seus filhos deveriam ser mais parecidos com aquelas crianças, seu padrão de sucesso deveria ser medido por aqueles padrões. A consequência disso é inevitável, alimentados por uma constante dieta de desejos não atendidos, nós facilmente desdenhamos nossas circunstâncias atuais, presa nesse ciclo vicioso. Consequentemente, nos sentimos incompletas e fora do padrão. Infelizes, descontroladas, vazias e insatisfeitas. É exatamente por isso que uma mulher satisfeita é também uma mulher surpreendente. Ela é absolutamente notável neste mundo que vive uma versão diluída do segredo. Um segredo que ela passou a conhecer. Você pode ver pela sua serenidade, pelo seu conforto e descanso, pela misteriosa calma que a acompanha. Sua presença libera um ar refrescante em qualquer lugar que ela chegue, para quem quer que se aproxime. A raridade e a singularidade de uma mulher que escolheu satisfazer-se com o que tem, com o que é e com o lugar onde vive é tão incomum e digna de celebração quanto a neve do Texas. A neve no Natal do Texas. Ela capturou o fraco sussurro de um segredo transmitido com o passar dos tempos e escolheu confiar nessa sabedoria, enquadrando sua vida nela. Essa mulher tem conteúdo porque ela é satisfeita e porque escolheu contentar-se ao invés de desprezar, assim como a pessoa que inicialmente verbalizou esse segredo. O contentamento não foi um dom especial concedido apenas ao apóstolo Paulo. E também não era uma característica peculiar de sua personalidade. Contentar-se foi uma habilidade que ele escolheu e adotou, aprimorando-o e aplicando-a em sua tumultuada experiência de vida. Como resultado, ele pôde dizer, com a certeza conferida pela Bíblia, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Filipenses 4:11. Ele aprendeu, entendeu. Adquiriu a habilidade, desenvolveu a disciplina e aprimorou o talento. Tudo começou com um segredo, um mistério que permaneceu verdadeiro e forte, mesmo quando as circunstâncias não favoreciam uma vida relaxante de bem-estar. Ele estava acostumado com as decepções e a carência, e tinha sido derrotado, apedrejado e perseguido pelos seus inimigos. Na verdade, quando escreveu essas palavras em uma carta aos seguidores de Cristo na antiga cidade de Filipo, na Macedônia, Paulo estava na prisão, encarando a morte, suportando as circunstâncias mais extremas que se possa imaginar. Nada estava indo bem para ele. Paulo não negava. Ele admitia que as coisas estavam ruins. Ele também não alegava que estava sendo perseguido. Agindo como um mártir e tentando extrair satisfação por saber que estava passando por muito mais coisas que qualquer outra pessoa. Ele simplesmente conhecia um segredo e isso lhe deu a paz e serenidade nos momentos mais complexos e ameaçadores. O mesmo segredo que nós também podemos alcançar, agarrar e segurar. Quando as coisas estiverem ruins, ou quando talvez elas não sejam o que gostaríamos que fosse, essa é a chave para desencadear uma onda de alegria em nossos corações. Aquele que inunda o interior, apesar da confusão que corre no exterior. Esse era o segredo de Paulo. Ele resolveu contentar-se. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, de 11 a 13. A palavra grega originalmente usada para o versículo 11, para traduzir o termo contente, refere-se a uma satisfação interior, conquistada pela profundidade da vida com Deus, independente do que esteja à nossa volta. Quando descoberto e colocado em prática, esse segredo é capaz de trazer uma quantidade imensa de alegria e estabilidade emocional para qualquer tipo de experiência de vida, não importa quão enfadonha ou angustiante ela seja. Isso não aconteceu apenas para Paulo, pode acontecer para você e para mim. E isso faz mulheres como nós se sentirem incrivelmente livres. Quando você tiver chegado à conclusão de que já tem bastante nas mãos e de que já tem o que Deus considerou suficiente, então você estará preparado e habilitado para realizar as tarefas que lhe foram determinadas nesta fase da vida. Paulo escreveu assim: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, 2 Coríntios 9, 8. Uma coisa leva à outra. Quanto mais acreditar que a graça de Deus é superabundante, mais você estará convencida de que sempre terá tudo o que precisa. E quanto mais certeza você tiver de que nada te faltará, mais disposta e capaz você estará de entregar-se quando ouvir o chamado, pois você estará certa de que Deus sempre reabastecerá o seu suprimento. Acredite nisso. Confie que o seu Deus concederá o que você precisa para atender com excelência os seus propósitos. Então, se você tem algo, seja o que for, é porque não precisa. Se você não tem algo, seja o que for, é porque não precisa. Você pode até querer, mas não é necessário para realizar o que ele sabe que é mais importante para a sua vida hoje. Caso contrário, ele já teria lhe dado. Ele te ama demais e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Salmos 8, 84, 11. O que quer que ele tenha ou não tenha te dado, ele o fez por uma razão específica, um motivo conhecido somente por ele, mas que você pode confiar em plena convicção e de olhos fechados. Cada decisão que você precisa tomar, cada tarefa que precisa concluir, cada relacionamento em que se engajar e cada situação de sua vida diária que você precisa encarar já foi preparada por Deus com um perfeito e com uma providência transbordante de sua graça. Se você não concordar com isso, é porque te falta o devido apreço pelas coisas que tem ou porque você está praticando as atividades com as quais não deveria se envolver agora. Você sempre verá pessoas que atuam em uma posição perceptível de carência e deficiência. Elas são mesquinhas com seu próprio tempo, egoístas com seus próprios recursos e avarentas com suas próprias energias. Além de relutarem ao semear de si mesmas na vida dos outros, pois elas têm medo de não conseguirem fazê-lo e de não sobrar o bastante para si mesmas. Essas pessoas não têm tempo, energia, talento, dinheiro, habilidade e paciência suficientes. Elas são como o meu filho de 2 anos de idade, se recusam a dividir com seus amigos por medo de ficar sem o que têm. Mas, sempre que agimos dessa maneira, toda boa obra que Paulo descreve, as tarefas e os relacionamentos realmente importantes da vida, aqueles que nos prometem bênçãos, assim como para os outros, passam desapercebidos e não são realizados. Não conseguimos participar plenamente e muito menos nos destacar em alguma coisa. Quando achamos que não temos o suficiente, a marca apropriada e o tipo de recurso adequado para começar, assim a obra fica sem o nosso toque de perdemos as muitas chances pelas quais a obra poderia nos tocar. O impacto, as lembranças, as lições e as experiências que Deus está tecendo para tornar-se a peça-chave de nossa história. Deus já deu bastante, Ele sempre dá. E quando você e eu decidimos reconhecer e confiar em sua provisão contínua, seremos capazes de nos empenhar na vida como nunca antes, pois estaremos vivendo plenamente. Você descobriu o segredo e agora pode compartilhá-lo. Uma mulher satisfeita está ciente de suas necessidades e de que Deus já as atendeu. Comece sua jornada ao contentamento fazendo uma lista. Escreva de um lado minhas necessidades e do outro lado a provisão de Deus. Depois, relacione as suas necessidades com o modo pelo qual Deus atualmente as está atendendo. Coloque uma lista em um lugar bem acessível para que você leia nos momentos em que se sentir tentada a cair na insatisfação. O que Deus está tentando suscitar em seu caráter ou consolidar no seu relacionamento com Ele ao te privar de algumas coisas que você deseja, mas que ainda não tem? Deixo vocês com a meditação dessa leitura. Beijo, beijo e até amanhã!